Fulano, escuta. Boa noite, 56, autorizado para Recife, nível 390, via para o Whisky 58. Decola da pista 1-0 com curva esquerda, da Puca, transição Aracaju. Controle em 119.35, transponda 5403. Está autorizado Recife 390, pelo para o Whisky 58. Vai decolar da 1-0 com curva esquerda, da Puca, transição Aracaju. Controle 119.35, transponda 5403. Afirmativo, chame para postback no portão 9. Chamará, portão 8, 5-0. Aretaxo, trip 5415, 50 pela B, 4 horas e 20, alterna ponto seguro, tá visual com gol aqui na sua época. 50 no POB, 4 e 20, alterna ponto seguro, observando o tráfego parqueando, tá livre início de táxi, após será via Juliette Alfa, na Charlie 1862, bom voo. Juliette Alfa, na Charlie 1862, obrigado, 5415. Decolado às 4-3, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. Pela 35, boa noite, obrigado. Controle Objet 6720, cruza 2500. Objet 720, Objet, contato radar, sobre 340, serviço de vigilância. 340, 6720. No portão 9, levando o trip passando, autorizado, chama pro táxi. Autorizado, tá chamando pro táxi, segura 856. Salvador, é o trip 5415. Próxima ponte será dando zero, pronto. 5415, livre ingresso e decolagem, ano 30 grau, 089. Livre ingresso e decolagem, trip 5415. Auto 7549405, Salvador, né? Eu dou uma ligadinha pra ele aí, tá? Obrigado, mano. Aí eu falo com você, Serginho. Vou ver se eu converso com ele. 764, prossiga. Autorização Brasília. Disponível? 400. 4004. 20, assim que possível vá direto Ilhéus, C4 da 5. C3 a bordo. 145 a bordo? 143. Livre táxi, foi Juliette Alfa, Ponte Espera da Charlie, Torre 18612. Juliette Alfa, Ponte Espera da Charlie, 18612, boa noite, 56, boa Salvador, boa noite, TAM 8002, cópia, Galeão. 362, confirme? Afirmo, 862, para copiar, Galeão. Galeão 36, aguarda. 36, aguarda, obrigado. Zero, voe Blaine, chame Centro Recife. 1288, Terno 264. Voando Blaine e Recife 28864, Web 6720. Zulu, chame Torre 118, decimal 612. Vai, Zulu. Operador de José Charles Zulu. José Charles Zulu, chame final no 7, Charles Zulu. Alô, copia. Voo 764 autorizado para Brasília, nível de voo 400, via Zulu no 7. Decola da pista 1-0 com curva à direita, Cesar Gole, transição ao fito. Controle em 119.35, transponder 5417. 400, pela época Zulu 17, Dolly, Porfito, decola da Neves à direita, 1935, transponder 5417, o 1734. Afirmo, chame para push, portal 5. 8002, cópia. Cópia, 8002. 8.002, autorizado para o Galeão, nível 360, via Zulu 14, decola da pista 10, curva à direita, Cedar da El, transição Bless, controle 1935, transpondo 5420. TAM 8.002, está autorizado no nível 360, decolando da 10, curva à direita, da El, Bless, Zulu 14, 1935, ao controle, 5420, transponder. 420, afirmo, chame para posicionamento, porta 11. Chamará. Oi, Salvador, boa noite, boa noite, 56. Próxima ponte para da Tiago. 56, livre ingresso, decolagem 130 graus, 08, nós. Livre ingresso, decolagem, boa noite, 56. Lima 708. Boa noite, atende identificação. Peço a via chegada a mão, ajuste no 013. 1013, apresente pode voadora. Negativo. Ok, chegada a mão, informa também que perdeu contato com a ICIP, ok? Gente. Obrigado. Decola 52, controle 1935, não vou, boa noite. 1935, boa. Controle boa, 1856. 56, boa noite. Sobe para o 390, vigilanceada. 390, 1856. Vigilanceada, qual foi o chamado de pouso? 8 via Aman ou mantém o 110 quando atingir? India Mike Alpha, qual o seu estimado de pouso? Alpha 2141, copiada. Salvador, web 6708, confirme, via Arman? Autorização é via. Obrigado. Salvador, então, 8002, gate 11, pushback treinamento. Autorizado, push, porta 11, reportagem. Reportar ataque, 8002. 856, sobe a 350. 350, 1856. India Mike Alpha chama Centro Recife, frequência 1288, alterna 1264. Chama o centro 1288, alterna 1264, India Mike Alpha, grato e boa noite. Salvador, gol 1273. 1273, ação de identificação, desça para o 040, chegada à ponta. 40 na ponta, gol. Salvador, boa noite, TAM 3560, temos a informação WISC. TAM 3560, acione identificação dessa via chegada AMAN, ajuste no 013. Via AMAN 1013, TAM 3560, confirmando a ILS, sem o grade. Confere. Ok, Uísque, informação Uísque, só tá ILS falando que tá funcionando. Vou checar. Ok, obrigado. Então 3560 tem intenção do R9, senhor. Tem condições? Aguarde. Mantenho no 1500 pés, corredor Vera Cruz, reporte Paripe. Catará Paripe, até de canto, e até da Tapá. GT6708, autorizado a final da pista no zero e ILS sem glide, e atento a deslocamento de cabeceira em 90 metros. 7-6708 sem glide, atento a 90 metros de deslocamento. Salvador, boa noite, 8002, ponto espera pronto, autorizado, decola de imediato. Autorizado, a linha de decolar 120 graus 089, 8002. 002, decolagem autorizada. 02, decolagem aos 02, controle 1935, mau voo. 1935, grato, bom trabalho. Gol 1273. 3560, voo 366, desce para 2500, informe final da renagem. Voo 366, descendo a 2500, informará, 3560. Autorizado Galeão, nível 360, Alba Zulu no 4, aposta aqui para essa 307. Decola deve estar no 0, saída da Elta em São Blas, transponda 5433, gol no 601. Afirma, após decolagem, curva direita, controle 1935, torre 18612. Decola, curva direita, controle 1935, torre 118612, gol no 601. 601 correto, reporte pronto, na folha. Vai chamar. 7 Lima, pronto pra cópia? Juliette Lima, autorizada Aracaju, nível 210, decola da 17, curva esquerda, saída Puca, Jama, após direto, Aracaju. Controle 1935, torre 18612, transponder 5427. Reto 186 torre. Chame a torre quando pronto para puxe para acionamento táxi. Logo 1764 para o táxi. Meu bem de 55. 3 horas e 53 atenando com fins. 55, PLB? É, 55. Táxi Juliette Alfa, considerada da Charlie, torre 1862 e 1013 no ajuste, boa viagem. Ok, Juliette Alfa 1013, thank you. Carlão. Oi. Braço, também. Fala, Paulo. Ô, oh, cara, você fez aí. Alô. 73. 1897. 1897, boa. X-ray em curso, pronto pra cópia? Pronto. Guarulhos autorizado, nível 3-4, Ferrovia Peruíque 50. Decola no 0, curva direita, saída da El, transição de Né. O controle em 1-1-9, decimal 3-5, torre 18-6-12, transponder 5-4-3-6. Autorizado Guarulhos 3-4-0, Flamengo, Uísque 5-0, decola no 10, curva direita, da El de Né, 19-35, 18-6, aciona 5-4-3-6, 3-8-9-7. Correto, 19-35, reporte pronto no 2. Caralho, 3-8-9-7. Um 273, reassuma na proa de turno, informe no localizador, ajuste 1013. Ok, o gol 1273, vai pro ao Serra Vitor 366, completando o RNAV 10. Entendido que solicita o procedimento RNAV, autorizado Serra Vitor 366, informe na final do procedimento. Preparar na final, o gol 1273. Controle de Salvador, muito boa noite, está 3894, informação, Whisky. 3894, a sua identificação, chegada Mari, desce via para 040. Chegada Mari, via para o 40, 3894. Pro F6708. 764, livre ingresso de decolagem, 130 graus, 089. Livre ingresso de decolagem, voo 1764. O senhor chamou a torre, Abjet? Controle Salvador é 862? Prossiga. Seria possibilidade de voar Blast? Com Recife é possível, agora na frequência 288, uma boa noite. 288, grato, bom trabalho. 3560, torre 183, correção 186. 186, boa noite. Comer zero. 160, boa noite, continua a aproximação, aguarda pista livre, 130 graus, 089, ajuste 10 no 3013. 73, 50. Sono Paris, eu ainda dá pra papá. Sono rotatória, visual com a 17. Faz alguma coisa. Então, Alfa Juliette 4, 6708. Tá ouvindo 5/5, é? Afirmo, 5/5. Obrigado. São Salvador, Alfa Delta Papá. Alfa Delta Papá, chame final da pista no 7, Alfa Delta Papá. Alfa Samará. Confirmando solo, frequência da torre 183? 1862. Ah, fizemos várias chamadas 183 na curta, ninguém recebeu a gente. Tô no 764, decolado aos 08, controle 199, decimal 35, um gol. Controle 7935, grato, uma boa noite, no 764. Controle Salvador, é o gol 1764. 764, boa noite, suba ao 400, sob vigilância. Ascensão ao 400, vigilância, gol 1764. Gol 273, torre 186. 186, 273. Controle Salvador, tá 3603, passa 1970 para 1950, informação IC. 3603, ação de identificação, chegada a Mari, desça ao 050. Mari 050, e aliás com glide? Sem glide. Sim, tá, 3603. Poderia confirmar a posição, foi 6708?